A minha sala de aula da primária não era tão diferente assim como a sua. A diferença residia nos livros que não havia. Não havia nenhum armário para livros. E uma coisa que eu gostaria de dizer, porque é uma ideia que eu tenho há muitos, muitos anos, é que eu aprendi na escola primária o que era a injustiça social. Foi a minha primeira aprendizagem. E era a injustiça social porquê? Porque a sala tinha quatro filas de carteiras e era uma sala só de raparigas, claro, porque os rapazes estavam do outro lado do muro. E havia duas filas de raparigas descalças em Cantanhede. Nos anos 60, 60 e pouco, havia de facto duas filas de raparigas descalças, que eram, digamos, as preferidas para arreguadas da professora, que tinha digamos, dualidade, esse poder de analisar os que tinham calçado e os que não tinham. E os que não tinham, levavam. Pronto. Portanto, Isso era a isso frente. é uma coisa que até me causa dor, se querem saber. Lembrar-me desse tempo até me causa dor, porque era mesmo horrível. Eu achava aquilo horrível. A escola, para mim, nesses anos, foi um castigo.